tira na melodia. Como que é? Banda! Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar. Me apaixonar. Perdi minha cabeça, amor. Fiz um chaminho só pra te atiçar. Devia mesmo era me entregar. Me entregar. Quero tanto ser o amor. Seu olhar cruzou com meu olhar. Tentei e lutei pra não me apaixonar.